3-0 pronti, 3-0 pronti. Vive decolagem, o 3605, alinhar e decolar, 160 graus, 62 anões. Vive alinhar e decolar, 10 no 3605, decola 59, controle 208. 208, uma boa noite. Controle Salvador, é o 3305, decola na PUCA, boa noite. 05 da TAM, sob o mantenho 330, contato radar vigilante. 5809, descendo para 150 com a Bravo. GS5809, identifique, desça ao 050 para o ditado. Ditado para o 050, 5809. Andou no 60, gol 074. Confere. Uno 074, chama Centro Recife, em 1251, Alterno 3325. 251-3325, boa. Salvador 3152, identifique, desça ao 060, chegada Maritan, 3152. 060, opa, 060 na Maritan, 3152. Da TAM, voe Romeu Fox 018. Agora Romeu Fox 018 está presente, o TAM 3305, grata. TAM 3305, chamo Centro Recife. Frequência 2685, alterno 2545. 2685, alterno 2545, TAM 3305. Jet 5809, desce a 2000 pés, ajuste no 019. Após ETAP DUNA, final ILS autorizado. Após ETAP DUNA, autorizado, com 19, descida para 2000 pés, 5809. 3152 da TAM, voe ETAP, desça a 3000 pés, ajuste no 019. 0909-3000 ETAP na proa 3252. Pode considerar a repressão em ETAP. Livre descida. Grato. 72, 2 mil pés, número 2 na aproximação, autorizada final. 3152, Datã. Opa, 3152, poderia confirmar o nível? 2 mil pés, número 2 na aproximação, reporte na final. 2, o reporte será estabilizado, 3152, Datã. Entendido, gol no 805. Identifique, desça 050 na margem. 050 na margem. Gol no 805. ULF 5809. 5809 final, torre no 86. 86, obrigado. Vai. Torre Salvador, objeto 5809, está abaixado, travado, visual, final dado zero. Gente avistado, livre pouso, pistola zero. Ventura 60 graus, 629, 5809. Livre pouso no 0509. 8809, solo aos 1,5, nível direita, táxi Alfa, chamante na Juliette, na Michuta. Alfa, na Juliette, 3152 completa com o procedimento LS que foi agora, torre 118, decimal, meia dúzia. 8,62, até daqui a pouco, 3152. Até. Gol no 805, autorizado a final do procedimento LS que foi, desça para 2000 pés, altímetro 1019, reporte estabilizado. 3,219,500, reporte estabilizado. Juliette 5809. 5809, esquerda, portão 5 autorizado. Portão 5, 5809. Oi, Salvador, 3152 da TAM, estabilizado, baixado, travado. Ciente, livre pouso, vento 150 lá, né, dos anéis. Ciente, livre pouso, 3152 da TAM. 5 2, Solos 2 2, direita, táxi via Alfa e Kilo, posição meia dúzia na minha escuta. Direita, Alfa e Kilo, na sua escuta, tá 3 1 5 2.